CD, 12. Capítulo 12. Magia é poder. À medida que agosto foi passando, o quadrado de capim alto no meio do Largo Grimaldi foi secando ao sol, até se tornar marrom e quebradiço. Os habitantes do número 12 nunca eram vistos por ninguém das casas vizinhas, nem o número 12 em si. Os trouxas que moravam no Largo, havia muito tempo, tinham aceitado o divertido erro de numeração que deixara o número 11 ao lado do número 13. E, no entanto, o Largo, aos poucos, vinha atraindo visitantes que pareciam achar a anomalia muito curiosa. Não se passava um dia sem que uma ou duas pessoas chegassem ao lugar, sem outro objetivo, ou assim parecia, que não o de se debruçar nas grades diante dos números 11 e 13 para observar a emenda das duas casas. Não eram sempre os mesmos, dois dias seguidos, embora se parecessem na aversão por roupas comuns. A maioria dos londrinos que passavam pelos visitantes estavam acostumados a trajes excêntricos e nem reparavam, ainda que, ocasionalmente, um deles pudesse olhar para trás imaginando por que alguém usaria capas tão compridas naquele calor. Os curiosos não pareciam extrair grande satisfação de sua vigília. Por vezes, um deles partia em direção à casa, agitado, como se enfim tivesse visto algo interessante, apenas para acabar recuando desapontado. No primeiro dia de setembro, havia mais pessoas rondando o Largo do que jamais houvera. Meia dúzia de homens com longas capas pararam atentos e silenciosos, observando, como sempre, as casas 11 e 13. Mas a coisa que esperavam ver continuava a lhes escapar. À medida que a noite foi caindo e trazendo pela primeira vez em semanas rajadas inesperadas de chuva fria, ocorreu um desses momentos inexplicáveis em que eles tiveram a impressão de ter visto algo interessante. O homem de cara torta apontou-o para o companheiro mais próximo, um homem pálido e gorducho, e ambos avançaram, mas momentos depois retomaram a descontraída inatividade anterior, com um ar de contrariedade e decepção. Entre mentes, no interior do número 12, Harry acabava de entrar no corredor. Quase perdera o equilíbrio quando aparatou num degrau à frente da porta e achou que os comensais da morte pudessem ter percebido o seu cotovelo momentaneamente à mostra. Fechando com cuidado a porta ao passar, tirou a capa da invisibilidade, pendurou-a no braço e correu pelo corredor lúgubre em direção ao porão, apertando na mão o exemplar do profeta diário que roubara. O sussurro habitual de Severo Snape saudou-o. O vento gelado passou por ele e sua língua enrolou por um instante. "Eu não o matei", respondeu quando pôde e prendeu a respiração enquanto o espectro empoeirado explodia. Aguardou-a até alcançar a metade da escada da cozinha, fora do alcance da senhora Black e da nuvem de poeira, para gritar: "Trouxe notícias e vocês não vão gostar." A cozinha estava quase irreconhecível. Todas as superfícies agora brilhavam. As panelas e tachos de cobre tinham sido polidos até adquirirem um brilho rosado. O tampo da mesa de madeira luzia. As taças e pratos, já postos para o jantar, cintilavam à luz das chamas vivas que dançavam na lareira, onde fumegava um caldeirão. Nada no aposento, porém, apresentava uma mudança mais dramática do que o elfo doméstico, que agora veio correndo receber Harry, vestido com uma alvíssima toalha, os pelos de sua orelha limpos e fofos como algodão, o medalhão de régulo balançando no peito magro. — Tire os sapatos, por favor, meu senhor Harry, e lave as mãos antes do jantar — crocitou o monstro, apanhando a capa da invisibilidade e sacudindo-a para pendurar em um gancho na parede, ao lado de várias vestes antiquadas recém-lavadas. — Que aconteceu? — perguntou Rony apreensivo. Ele e Hermione estiveram estudando um maço de anotações e mapas feitos à mão e que cobriam uma das extremidades da longa mesa da cozinha. Agora, no entanto, pararam para observar a aproximação de Harry, que atirou o jornal em cima dos pergaminhos espalhados. Uma grande foto de um homem de cabelos negros, nariz curvo, muito conhecido dos três, encarou-os sob a manchete. Severo Snape confirmado diretor de Hogwarts. Não! Exclamaram Rony e Hermione. A garota foi mais rápida e agarrou o jornal e começou a ler a notícia em voz alta. Severo Snape, há anos professor de poções na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, foi hoje nomeado diretor na mudança mais importante entre as que foram realizadas no corpo docente da tradicional escola. Aleto Carroll assumirá a função de professora de estudos dos trouxas, face ao pedido de demissão da titular, enquanto seu irmão, Amico, ocupará o posto de professor de defesa contra as artes das trevas. Agradeço a oportunidade de defender os melhores valores e tradições bruxos. Suponho que sejam matar e cortar orelhas. Snape, diretor. Snape no gabinete de Dumbledore, pelas calças de Merlin, guinchou Hermione, sobressaltando Harry e Rony. Ela se levantou da mesa de um salto e se precipitou para fora da cozinha, gritando: — Volto em um minuto. — Pelas calças de Merlin? — repetiu Rony, achando graça. Ela deve estar bem perturbada. Ele puxou o jornal para perto e correu os olhos pelo artigo sobre Snape. Os outros professores não vão aceitar isso. McGonagall, Flitwick e Sprout sabem a verdade, sabem como Dumbledore morreu. Não vão aceitar Snape como diretor. E quem são esses Carroll? Comensais da morte, respondeu Harry. Tem fotos deles aí. Estavam no alto da torre quando Snape matou Dumbledore. É a reunião dos amigos. E, continuou Harry, amargurado, puxando uma cadeira, não vejo opção para os outros professores, se não permanecerem nos cargos. Se o Ministério e Voldemort estão apoiando Snape, terão de escolher entre ficar e ensinar ou passar uns aninhos em Azkaban. Isto é, se tiverem sorte, calculo que ficarão para tentar proteger os alunos. Monstro veio apressado em direção à mesa, trazendo uma grande terrina nas mãos, e serviu a sopa nos pratos imaculados, assoviando entre os dentes. Obrigado, Monstro, disse Harry, fechando o profeta para não precisar olhar para a cara de Snape. Bem, pelo menos sabemos exatamente onde ele está agora. Harry começou a levar a colher de sopa à boca. A qualidade da culinária de Monstro tinha melhorado drasticamente desde que ganhara o medalhão de Régulo. A sopa de cebola de hoje era a melhor que Harry já provara. Ainda tem uma pá de comensais da morte vigiando a casa, disse ele a Rony enquanto comia. Mais do que de costume. É como se estivessem esperando que a gente saísse carregando os malões da escola para tomar o expresso de Hogwarts. Rony consultou o relógio. Estive pensando nisso o dia todo. O expresso partiu faz umas 6 horas. É esquisito não estar a bordo, não é? Harry pareceu rever, em imaginação, a Maria Fumaça, quando ele e Rony a seguiram pelo ar, tremeluzindo por campos e montanhas, uma lagarta vermelha ondulando sobre os trilhos. Tinha certeza de que Gina, Neville e Luna estavam sentados, juntos, neste momento, talvez se perguntando onde ele, Rony e Hermione estariam, ou discutindo a melhor maneira de sabotar o novo regime de Snape. Eles quase me viram voltando para casa agora há pouco, disse Harry. Aterrissei de mau jeito no degrau da porta e a capa escorregou um pouco. Faço isso todas as vezes. Ah, aí vem ela, acrescentou Rony, esticando-se na cadeira para ver Hermione entrando na cozinha. E em nome dos cuecões folgados de Merlin, o que aconteceu? Me lembrei disto aqui. Hermione ofegava. Trazia nas mãos um enorme retrato emoldurado que apoiou no chão antes de apanhar a bolsinha de contas no aparador da cozinha. Abrindo-a, tentou forçar o quadro para dentro e, embora ele fosse visivelmente grande demais para caber naquela bolsinha minúscula, em segundos desapareceu, como tantas outras coisas em suas amplas profundezas. Fineus Nigelus, explicou Hermione atirando a bolsa na mesa da cozinha com o estrondo metálico habitual. Desculpe, perguntou Rony, mas Harry entendeu. A imagem de Fineus Nigelus era capaz de sair do retrato no Largo Grimaldi e visitar o outro, que havia pendurado no gabinete do diretor de Hogwarts. A sala circular, no alto da torre, onde sem dúvida Snape estava sentado neste momento, na posse triunfal da coleção de delicados objetos mágicos de prata que pertenceram a Dumbledore. A penseira, o chapéu seletor, e a não ser que tivessem levado para outro lugar, a espada de Gryffindor. Snape poderia mandar Fineus Nigelus dar uma olhada aqui, em casa, para ele, explicou Hermione a Rony, tornando-a ocupar o seu lugar à mesa. Que experimente fazer isso agora. Só o que Fineus vai ver é o interior da minha bolsa. Bem pensado, exclamou Rony impressionado. Obrigada, sorriu Hermione, puxando o prato de sopa para perto. Então, Harry, que mais aconteceu hoje? Nada. Vigiei a entrada do Ministério durante 7 horas. Nem sinal dela, mas vi seu pai, Rony. Está com ótima aparência. Rony agradeceu com a cabeça a notícia. Eles tinham concordado que era perigoso demais tentar se comunicar com o Sr. Weasley, entrando ou saindo do Ministério, porque estava sempre cercado por outros funcionários. Tranquilizava, porém, vê-lo nesses rápidos relances, mesmo que parecesse muito ansioso e esgotado. Papai nos contou que a maioria dos funcionários do Ministério usa a rede de flu para ir trabalhar, disse Rony. É por isso que não temos visto a Umbridge, que jamais andaria a pé. Ela se acha muito importante. E aquela velha bruxa engraçada e o bruxo miúdo de vestes azul marinho? Perguntou Hermione. Ah, é o cara da manutenção mágica, respondeu Rony. Como sabe que ele trabalha na manutenção mágica? Tornou Hermione com a colher de sopa suspensa no ar. Papai falou que todo mundo que trabalha no departamento usa vestes azul marinho. Mas você nunca nos disse isso. Hermione largou a colher e puxou para perto um maço de anotações e mapas que ela e Rony estavam examinando quando Harry entrou na cozinha. Não há nada aqui que fale em vestes azul marinho, nada, disse ela, folheando os papéis febrilmente. Ora, faz mesmo diferença? Rony, tudo faz diferença. Se vamos entrar no Ministério sem nos trair, sabendo que eles estão Super atentos aos intrusos, cada detalhezinho faz diferença. Já repassamos isso mil vezes. Quero dizer, de que adiantam todas essas viagens de reconhecimento se você nem se dá o trabalho de nos dizer? Caramba, Hermione, esqueci uma coisinha. Você entende, não? Que no momento é provável que não exista lugar mais perigoso para nós no mundo do que o Ministério da... Acho que devíamos agir amanhã, disse Harry. Hermione parou de falar, o queixo caído. Rony engasgou-se com um pouco de sopa. Amanhã, respondeu Hermione. Você não está falando sério, Harry. Estou. Acho que não estaremos melhor preparados do que estamos, mesmo se continuarmos a rondar a entrada do Ministério mais um mês. Quanto mais adiarmos, mais distante o medalhão ficará. E sempre há uma boa chance de que a Umbridge o tenha jogado fora. A coisa não abre. A não ser, lembrou Rony, que ela tenha arranjado um jeito de abrir e esteja possuída. Não faria a menor diferença. Ela já era maligna desde o começo, disse Harry, sacudindo os ombros. Hermione mordia os lábios, absorta em seus pensamentos. Se é magia, sabemos que pararam de aparatar e desaparatar no Ministério. Sabemos que só os funcionários mais graduados podem ter suas casas ligadas à rede de flu, porque Rony ouviu aqueles dois inomináveis reclamando. E sabemos mais ou menos onde fica a sala da Umbridge, porque aquela conversa que você ouviu do cara com o colega... Estarei no nível 1, a Dolores quer me ver, repetiu a Hermione imediatamente. Exato, disse Harry. E sabemos que eles entraram usando umas moedas engraçadas, ou fichas, ou o que sejam, porque quando eu vi aquela bruxa pedindo uma emprestada à amiga... Mas não temos nenhuma. Se o plano funcionar, arranjaremos, continuou Harry calmamente. Não sei não, Harry. Tem um montão de coisas que podem dar errado, são tantas as que dependem da sorte. Isso não vai mudar mesmo, que a gente gaste mais 3 meses se preparando, replicou Harry. A hora é essa. Ele percebeu pelas caras de Rony e Hermione que os amigos estavam amedrontados e ele próprio não se sentia tão confiante assim, mas tinha certeza de que chegara a hora de pôr o plano em ação. Tinham gastado as 4 semanas anteriores se revezando sob a capa da invisibilidade para espionar a entrada oficial do Ministério, que Rony, graças ao Sr. Weasley, conhecia desde a infância. Os garotos tinham seguido funcionários a caminho do Ministério, ouvido suas conversas e descoberto através de cuidadosa observação quais deles apareciam infalivelmente sozinhos, à mesma hora, todos os dias. De vez em quando, tinham tido a oportunidade de furtar um planeta diário de alguém. Aos poucos foram preparando os diagramas e anotações agora empilhados diante de Hermione. Tudo bem, disse Rony lentamente. Digamos que a gente tente amanhã. Acho que devíamos ir só o Harry e eu. Ah, não começa com isso outra vez, suspirou Hermione. Pensei que isso já estava decidido. Uma coisa é ficar parado nas entradas, protegido pela capa, mas desta vez a coisa é diferente, Hermione. Rony, apontou para um exemplar do planeta diário de 10 dias antes. Você está na lista dos nascidos trouxas que não se apresentaram para um interrogatório. E você supostamente está morrendo de serapintose, na toca. Se alguém deve ficar, é o Harry. Anunciaram um prêmio de 10.000 galeões pela cabeça dele. Ótimo, ficarei aqui. Não se esqueçam de me avisar se conseguirem derrotar Voldemort, tá? Enquanto Rony e Hermione riam, a dor atravessou a cicatriz em sua testa. Harry ergueu subitamente a mão, viu a amiga apertar os olhos e tentou disfarçar o movimento, afastando os cabelos da testa. Bem, se nós três formos, teremos que desaparatar separados. Rony foi dizendo, não cabemos mais embaixo da capa juntos. A dor da cicatriz de Harry foi se intensificando. Ele se levantou na mesma hora. Monstro correu para ele. O meu senhor não terminou a sopa. O meu senhor prefere um ensopado gostoso ou então a torta de caramelo que o meu senhor gosta tanto? Obrigado, monstro, mas voltarei em 1 minuto. Banheiro. Consciente de que Hermione o observava desconfiada, Harry subiu correndo a escada até o corredor de entrada e dali ao primeiro andar, onde embarafustou-se pelo banheiro e trancou a porta. Gemendo de dor, debruçou-se na pia preta com torneiras em forma de serpentes de bocas escancaradas e fechou os olhos. Ele estava deslizando por uma rua ao crepúsculo. De cada lado, os prédios tinham telhados altos de 2 águas. Pareciam casas de biscoitos. Ao se aproximar de um deles, viu a brancura da própria mão de dedos longos encostar na porta. Bateu, sentiu uma crescente agitação. A porta abriu, à entrada surgiu uma mulher sorridente. Seu rosto aparentou desapontamento ao ver Harry. O bom humor sumiu, substituído pelo terror.